Artista. Oh, e fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso e Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus. Rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer o dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou. Perdido réu, ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus. Abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus. consagrou.